negócio é sério, hein? Chegou e pai! Tá brilhando na minha hora da maldade. Eu sei que ele não ia vir, não, velho. Divulgue conosco. 77981235083. Vida de frentista não é nada fácil. Vários combustíveis, eu não sei o que eu faço. Quer gasolina? Você quer álcool? Aditivada? Ou você quer diesel? Já sei o que você quer. Ah, bicho, tu quer me power? Combustíveis, eu não sei o que eu faço. Quer gasolina? Você quer álcool? Aditivada? Ou você quer diesel? Quer gasolina, mãe? Ou você quer álcool? Você quer diesel? Quer o que, mãe? Já sei o que você quer. Quer ver power? Quer ver power? Que é isso, B? Ha! Ha! Kevin Power! Kevin Power! Vai! Vai! Kevin Power! Kevin Power! Kevin Power! Kevin Power! A nosso crime na dor! Chegou o Gasparzinho! Abre, Juju! Isso é o rei da rachadeira, bicho.